Ribeiro não é homem pra mentir. Te fez promessas, no tempo irá cumprir. Deus que não dorme, sempre vela pelos seus. Não murmure, não se apresse, espere o agir de Deus. Espera no Senhor, espera no Senhor. Tua vitória foi Ele quem decretou. E o que determinou não invalidará. No tempo certo Ele efetuará. Deu vitória a Josué. Lá no Egito Ele exaltou José. Foi com Davi quando o gigante Ele venceu. Queres ser vitorioso?